desfrute da sua unção. Experimente o milagre, vai mudar sua vida. A vida é mais bela se a gente se entregar.